após direto Poços, que após conforme. Decola da 10, curva direita na subida da El, após Leda, após Motiva. Mike Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Traciona 5405, controle 120, décima 8. Portão 2, chame pronto. I got 239, I read the copy. Marca 238, I read the copy. Copia Guarulhos. Tá pronto, voo 1965. 1965 Guarulhos 360 autorizado via Pezulu 10 até Bridge. Bravo Romeo India Delta Eco Bridge. Após o Pezulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu. Após direto Treve e após Treve, direto Poços e após Conforme. Decola da 10, curva direita na subida da El, após Leda e após Motiva. Mike Oscar Tango Vitor Alfa Motiva. Aciona 5420, controle 120, décima 8. Autorizado nível 360, via Pezulu 10, Bridge, via Pezulu 16, BHZ, DCT Trive, DCT Potos. Decolando a 10, após decolagem, curva direita no terceiro da El, Leda, Motiva. Transponda 5420 e controle 20, décima 8, gol 1965. 1162, é reporte pronto, 1165. Repórter pronto, gol 1165. No 4, na escuta. 5-4, no 4, check, trem, livre, posto, no 0, vento, 1-5-0 graus, no 0-9, quem negar, no 0-9-7. No 0-9-7, baixar e travado, autorizado, pouso na 1-0, 5-4, no 4. Sente, uma que é a sua delta, livre, frequência. Hotel Matango? E você é mais próximo do Hotel Matango? Salvador, até 3859, bom dia, autorização Curitiba, nível 360, sem essa informação aqui. 3859, Curitiba 360 autorizado, via Pezulu 21, até Confins, de Arlen November Fox, após direto Combo, Kilo Oscar, Mike Bravo Oscar, Combo, após o Pezulu 30 até Sorocaba, Serra Charlie Bravo, e após, conforme rota do plano de voo, decola da 10 com curva à direita na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo Oscar Romeo Arbor, após direto Elefa. Aciona 5167, controle 120, décima 8. Gente, autorizado Salvador Curitiba, no nível 360, via Amperzulo 21, até Confins, Confins Combo, Kilo Oscar, Mike Bravo Oscar. Rota Amperzulo 30, até Sorocaba, Serra Charlie Bravo. Após conforme a rota do plano, decolando a pista 10, curva direita, saída Arbor, até Elefa. Código transponder 5167, o controle 120, décima 8. Está pronto para prosseguir questionamento. Então 3, o ligamento correto está livre, chame táxi, então 3859. Gente, início prosseguir questionamento, então 3859. 239, is the ground? Clear to Miami, Kilo Mike India Alpha, flight level 360 via Upper Zulu 20 until Tango Romeo Sierra, after Upper Zulu 7 until Bravo Echo Lima, after Upper Golf 449 until Papa Oscar Sierra, after according flight plan route, departure from runway 10, after departure left turn, Momo departure, Mike Oscar departure, with Flock transition, Fox Lima Oscar Charlie Kilo transition Flock, squawk code 5426 and control departure frequency 120.80. 2000 autorizado, aliás. 2000 autorizado, ILF da 3296. 17 ainda? Afirmativo, 1017.3. Ok, obrigado. To Kilo Mike India Alpha via Upper Zulu 20 Tango Romeo Sierra Upper Zulu 7 Bravo Echo Lima Upper Golf 449 Papa Oscar Sierra Flight Plan Route Departing Runway 10 Momo Departure Flock Transition Flight Level 360 Flock 5426 Departure 120.20 Parker 238 Redback for Red Comrade Push and Start Send 11. We'll call you back, push back start for American 238. Estabilizado, 6-2, fixado. 5-0, chama agora, torre 118, mais 5. Torre 118, mais 5, mais 2, fixado. Torre Salvador, bom dia, vou chamar 6-2-5-0 e LS 1-0. 6-2-5-0, bom dia, tráfego avistado, aguarda a pista livre. Meia 250, livre pouso, pistola 021, 60 graus, 089. Livre pouso, pistola 0, Oceania 620. Para Tati, tio 3859. Temos 176 a bordo, autonomia de 4 horas. Alterna. Campinas. Zulu Mike, prossegue. Essa é Índia Alfa, considero no 0, torre 198, decimal 95, altímetro no 017, bom voo, bom dia, 7359. Obrigado, bom trabalho, bom dia, Índia Alfa, considero da 190, 1895, 7359. November, Oscar Hotel, Salvador. Papa Tango November, Oscar Hotel, Salvador. Papa Tango November, Oscar Hotel, Salvador. Que November, Oscar Hotel, final 0147. É Bridge, Bravo Romeo India Delta Echo, Bridge após intercepta Pezulu 16 até Belo Horizonte. Bravo Hotel Zulu, após direto Trevi, após conforme rota. Decola da 10, curva direita na subida da El, após letra, após Motiva. Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5433, controle 120, decimal 8. Campina 340, via Peugeot 10. Bridge, Apresou no 6, BHZ, Trive, depois roda do plano. Decolo no 0, Dael, Ledra, Motiva, 5433, transponder 208, controle azul 445. Então, daí chame pronto, azul 445 ou não? 445. Solo 02, libera a direita, Solino 21-9. Direita, 219, Xanéa 620. Cinco, autorizado. 896, passa Duna, a estabilizar a torre 118-95. 18-95, obrigado, até mais. Afirma na escuta. Tá pronto? Acabamos de estar pronto. Alinhar e decolar do Suno 0, vento 140 graus 09 nós. Agilizando manobras. Agilizando, autorizado, alinhar e decolar. 3859. Solo Salvador, da Xené 6250. Pronto, escuta. 0 via Alfa e reportante da Juliette com ingresso. Alfa, reportarás da Juliette, para ingresso. Bom dia, informação Lima, prossiga. Toquei a metida no 0, então, confirma. Passo externo, ciente da companhia iniciando a decolagem. Ciente, aguardando autorização de pouso, o SAM 3896, o vento em Salvador, 1140 graus 099, o destino 097. Aguardando o SAM 3896. Cheque o trem, 3896. Baixado e chegado. Ciente, grato. Com a torre, estará sujeito ao tráfego, acionando o padrão 0147. A torre opera em 1-18, decimal 95. Está fazendo algum tipo de desvio? Zero, ingresso Juliette, portão 01. Juliette, 0162, cinco dados. Controle 1208. 208, boa, 3759. Salvador, bom dia, tá 3859. Na Arbor, 3859. Possível para de Alefa? Autorizado, Alefa. Obrigado, 3859, autorizado, Alefa. 3896, solo 07, libera a direita, sua linha 21299. Direita 219, 3896. Dia 094, na chegada à Mari, desce até o 050. Autorizo o ITAP. Exato, reporta no ponto de espera da pistola no 7. Salvador, gol 1165, está no gate 06, autorização, pushback acionamento. Livre, 1165, chama táxi. Livre, chamará para táxi, 1165. Foi 11895, quilo Papa Mike. Pio de manutenção, confirme. Mike, cuidado do paciente das obras 044. Solo 3896. Tem. E a Juliette da 3896, bom dia, portão 05. 05, 3896. Certo, Pátio, Lima Papa Mike, tem condições? Quilo Papa Mike, tá bom, desculpe. Eu gostaria de ir para você. Sente autorizado o cruzamento da final da 10, reporta girando base para a final da 07, quilo Papa Mike. Autorizado o cruzamento, reporta na final para 17, o Filipe Papo Mike. Timber Oscar, hotel, controle. Autorizado alinhar e manter. Correção, mantém a posição. Aguarde, helicóptero aproximando para 17, após mesmo tocar em direção ao BR, será autorizado a ingressar na pista. final da 17, o Kilo Papa Mike. Kilo Papa Mike, autorizado pouso 17, o vento 140 graus, 10 mais. Autorizado pouso 17, o Kilo Papa Mike. Silvio, copiado, novembro, fica no tempo. O prefixo da aeronave é Papa Tango ou Papa Papa? Ok. No 094, 2000 pés livre, LS 1017. Parabéns, Silvio. 1017, 094, obrigado. Alô, Salvador, gol 1-1-6, está pronto para o táxi, CLB. 151, autonomia de 3 horas e 21, Fernando Campinas. Índia, quanto espera a torre 1-8, decimal 9-5, altímetro no 0-7, bom voo e bom dia, gol 1-6-5. Pátio Índia, quanto espera 18-9-5 e 17, gol 1-6-5. 2-2-2-6-7-3-7-5-9, boa. Boa. É 2-1, cópia São Paulo 360. 621 São Paulo, nível 360, via Pezulu 10 até Bridge. Bravo Romeu India Delta Eco, Bridge após prossegue na Pezulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após Trive conforme rota do plano. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda e após Motiva. Mike Oscar Tango Vitor Alfa, Motiva. Aciona 5441, controle 120, decimal 8. Autorizado, portão 9, chame pronto, Gordo 621. Fala, bom dia, novamente o Gordo 63A. Autorização Recife. Falou. Para possível acionamento no 2. Livre 631, não chame táxi. Chamarei para o táxi. Já me chamou cópia Recife, ao gol no 630. Acima aqui, senhor. 630, formação Lima. Para Recife 370, autorizado. Via Peruísque 58. Da 10 com a curva esquerda. Subida Puca, após Jamo, após Caju. Puca, transição Caju. Naciona 5434, controle 120, decimal 8. Algono 630, Recife está autorizado, nível 370, pela Peruísque 58, decola da 10 com curva esquerda, Puca, Caju. 5434, 120.8, Algono 630. Puca, transição, Caju, ok? Pois sim, positivo. Puca, Jama, depois Caju, Algono 630. Para o correto, botão 4, chame pronto, Algono 630. 630, obrigado. Salvador, azul 4451, suspeccionamento, ponte 10. Mandando com o equipe do solo, 4451, no portão no 0, é após, chame pronto para o ataque. Ataque, passar sem cor. Decolado 17, controle 1208. 208, bom dia, onda mesmo. Escuta, obrigado. Salvador, bom dia, voo 965, passa 1500, nada El. Sobe 360 na saída da El, vigilância. 360 na da El, vigilância. Voa da El? Autorizado. Grato. Após a decolagem, mantendo no meu pé e sem porta, ingressando na contra-vento da 190. Luciane 6311 para o táxi, 177 a bordo, alterna Galeão, 4 horas e 50. Direita Índia e Alfa, ponto espera 10, torre 1 no 8, decimal 95. O altímetro 10 no 7, bom voo, bom dia, 6311. Índia Alfa, ponto espera 1895, 1017, obrigado, 6311. Para o táxi, azul 4451, 98 a bordo, 4 horas e 40, da Ribeirão Preto. Pátio Índia, ponto espera torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0 no 7, bom voo e bom dia, 4451. Alternativa 44 Índia, ponto espera no 0 18, 95. Vou confirmar o follow me para nos acompanhar, pois quando nós ingressamos no pátio, mesmo nos trouxe até a posição presente. Ainda é livrando aqui a final da 17 e reportará na contra-vento da 1-0. Na 6-4. Não foi passado pra gente, então da presente a gente solicita o acompanhamento que falou me pra saída do pátio. Vou chamar o fiscal, azul 445, no aguardo. No aguardo, azul 445. November na contra o vento da 1-0. Tem condição de imediato cruzar o eixo de decolagem da 1-0? E reportar na vento da 1-0? Afirmativo, senhor. É, da presente vai cruzar a final da 2-2. Reporta lá na do vento da 1-0. Ciente, viu imediato cruzamento, reporta na perna do vento da 1-0. Reporta lá na do vento da 1-0, é pro November. Oi, bom dia, Oceané 6311, ponto espera pronto da 1-0. Ali mantém 6311. Livre, alinhar e manter 1-0, Oceané 6311. Eco Zé November, informo que após ingressar na perna do vento da 1-0, manterá esperas no setor norte do aeródromo, evitando o eixo. Correção, evitando o eixo da final da 1-0, aeronave aproximando e tem uma aeronave para decolar da 1-0. Mantenha o setor norte do aeródromo, próximo à estrada do corpo, com 360, evitando o eixo de decolagem da 1-0 e aproximação da 1-0. Evitando o eixo de decolagem da 1-0, vai manter o setor. Autoriza já acender para 2000, senhor. Ativo, mantendo 1.500 pés no setor norte do aeródromo, evite a final da 1-0 também. Está evitando a final da 1-0, 1-7 e acendendo para 1.500 pés, aguardando a instrução. 6311, livre decolagem da 1-0, vento 150 graus 092, informa a aeronave à sua esquerda, sobre o litoral norte, estrada do corpo, mantendo 1.500 pés, não vai influenciar com sua decolagem. Livre, alinhar e decolar da 1-0, sem tráfego, Oceania 6-1. Torre Salvador, gol 1-0-9-4, passa Simbra, baixado, travado, visual com a pista. Ciente, aguardando informação de pista livre, vento no 50 graus 1-0, nós informa aeronave de pequeno porte, Papa Alfa 3-1, setor norte do aeródromo, não vai influenciar com a sua aproximação, está mantendo 1.500 pés. 0-9-4, 10-4, bem. Via Fátio Índia, ponto espera o chama torre 1-2, decimal 9-5, bom voo. 9-5 após, 4-4, traz. Voo 1-0-9-4, livre pouso, pistão 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-0-9. Livre pouso na 1-0, voo 1-0-9-4. Oxiné 6-3-1-1, decolado aos 2-3, controle 1-2-0-8. 208, bom dia, 6319. Eco 19 me autorizado, retorno, reporta na perna do vento da pista 1-0. Na perna do vento da 1-0, solicita o IMS, autoriza manter a proa aqui para interceptar a zona. Aguarde coordenação com controle e manter a proa da rotatória, Eco 19. Mantendo a proa da rotatória, 9. No 630, tá no portão 04. Agora tá livre, chama o táxi. Tá livre, obrigado, vamos entregar. 3 mil pés e chamando 208, não é? Bom dia, é do November. Bom dia, Zulu November, prossiga. Está acendendo para 3 mil pés, autorizado pela torre, aguardando as instruções para o procedimento. ILS. Ok, voa Duna, autorizado ILS. Voando Duna, autorizado ILS, não é? Vou abrir de da presente e chamo o centro Recife. 251, não terra 1-3-3-2-5. 11-6-5. 251-3-3-2-5, quando bridge, gol no momento. Se mantém 2 mil ou acende para 3 mil, senhor? É pro Lovena. A critério, Zulu Lovena. Já mantém 2 mil. Lovena. O 094 da Gol, solo 25, libera à direita, solo 219. Direita 219, no 094. Hoje a NEA 6319 vai ser bom, porque é um desvio proa 220, aproximadamente 10 milhas. Cliente livre. Para a decolagem do 10, vento 150 graus 099. A linha de fora, azul 4-4. Pronto para o táxi, voo 630, a bordo 136. Autonomia e alternativa? 323 Natal. DJ Alpha, ponte espera torre 1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0-1-7, bom voo e bom dia. 1-0-1-7, ajuste, DJ Alpha, ponte espera 10-18-9-5, 1-0-1-0. Obrigado, meu, bom dia e até a próxima. Para Maceió, pronto para a costa. Bono 094, via Juliette, portão 04. Juliette, portão 04, no 094. Você me chamou contra Maceió? Como Clarisa Uno, é o Bono 648? É o 1-6-4-2-1. Bono 621 na guarda, número 2 no setor. Torre Salvador, o bom dia do Gol 630, pronto, não pode esperar a pista 10. No 630, alinhar e decolar da 1-0, vento 1-4-0 graus 099, aeronave que decolou à sua frente, perfil de saída divergente. Ok, obrigado. A linha decola da pista 10, Gol 630. Bom dia, contato radar, vou para o nível 340 na saída da Elfa. 340 na da Elfa, 4450. Você me chamou Cobra Maceió? É o Gol 648. 48, bom dia Maceió, 370 está autorizado via Uberuísque 58 até Orago, após Orago direto Maceió, decolando a 10 com curva esquerda, subida Puca, Jamo, Caju, aciona 5446, controle 120 decimal 8. Autorizado 370, conforme a rota do plano, Uberuísque 58, Orago, GCC, Maceió. Decolando 10 com curva esquerda, Puca, Jamo, Caju. 5446, transponder 1208, controle para o 648. Mais portão 8, chame pronto, vou no 648. 3198, bom dia, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 050, QNH 10 no set. Mari 050, me desce. Salvador, Azul November, estabilizado. É que Azul November, está minha torre, no 8, decimal 95. Decimal 95, November. Siga. Gente, grato. Gente, reporte visual com local de pouso. O trem é com o November, vento no 60 grau 099. Vai, trem baixado e travado. A intenção, senhor, é uma aproximação perdida, vai arremeter. E mais um procedimento cancelando na final e uma base pela direita para 17. Gente, entendi então que vai iniciar o procedimento de aproximação perdida conforme carta. Vai subir para 2.000 pés e vai chamar o controle novamente, no 208. Confirma, Eco Zulu 90. Confirma aqui, ó. 90. Gente, controle no 208, 2.000 pés. 90, o controle, já pode chamar o controle? Após iniciar o procedimento, pode chamar o controle. 90, após iniciar a aproximação perdida, chamará 208. Matango, bom dia. Informação Lima em curso, aguardo um minuto para cópia. Na 63 no 1, chame Recife no 251, alterna no 3325. Uno 251, Uno 3325, bom final de semana, 63 no 1. Tome. Sou 1621, táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera, chama Tô em 18, decimal 95, altímetro 1017, seguindo a frente, um Boeing 757 da American Airlines. Do American Airlines, Pátio 1, no Índia, chama Tô em 18, decimal 95. Matão, copia? Cidade em Rimar, para em Rimar, sobrevoa em Paris, após curto de Aratu. 500 pés, comprou a decola da Enimar, comprou a Norte. O Trispoder é 0143, o controle 120 decimal 8. É, Salvador, é do November, iniciou a aproximação perdida. Solicita subir para 2000, senhor, para efetuar só mais uma aproximação do ILS e irá cancelar na final com base pela direita da 17. Gente, a Cruz November suba para 2000 pés. E aguarde vetoração para a final do procedimento de ILS. November subindo para 2000, aguardando instrução. Lima Foxtrot, bom dia, aguarda um minuto, cópia. Polo, Gol 648-28, pronto para pushback, acionamento. Gol 648, enquadrando a sua equipe de solo, reporta ataque, está após a passagem do Boeing 737, correção. Enquadrando a sua equipe de solo, reporta ataque. Está devagar, 648. Tá, você tem frequência livre. Tá bom. Lima Lima Foxtrot na escuta? Tem um pátio a pista que deu qual? Gente, confirma a área de sobrevoo? Gente, destino Veracruz entre Interlagos para autorização. Correção, pronto para a cópia? E novamente para a final do ILS Rei da Pista 0, curva direita na proa 180. Limite é 10 milhas nessa proa. Afirmativa, autorizado 2000, voando na proa 180, 12 milhas nessa proa. 120, decimal 8. Meu pai no corredor axé, com curva à direita. É 4.000 pés, altímetro 2097. Destaque se chama Torre 1, 98.5, altímetro 1017. 351, chame a torre, correção, chame Recife, 251, alternando 3325. Gente, Recife, 251, alterna 3325, azul 445. Gol no 630, chame Recife no 2545, alterna no 3365. 2545, 3365, obrigado, até a volta. Tô autorizado o acionamento, reporta pronto para iniciar a decolagem. Confirmando, vai com Proa Norte. Tá ali matando na escuta? Firmando, vai com Proa Norte, sem interferir com a sinal da 10. Confirmando, vai decolar com Proa Norte, sem interferir com a aproximação da 10. Com Proa Norte, sem interferir com a sinal da 10. Até o Limatango, vento em Salvador. 150 graus, 10 nós, ajuste no 0, 17. Gente, até o Limatango, considere fora do solo aos 3.6. Chame controle em 120, decimal 80. Confirme November Osco Hotel. Com 82, tá bom? Controle, não congela, bom dia, Papa Tango, Telematango. Telematango, prossiga. Decolado da RMAR, vai com Proa de Paripe, vai mantendo 500 pés. Coordenou o Telematango. Gente, hotel Limatango, reporte no local de sobrevoo, frequência, mantenha a frequência do controle. A tua permanente, hotel Limatango. Abatango, Eco Zulu November, curva à direita na proa 270, o limite é o que demais que 060 de Simbra. É, 270 limitado pelo 060 de Simbra, novembro. Spark America 238 leaving 2000 for flight level 360. America 238 radar contact, climb to flight level 360, Momo departure. Roger, American, 238. 3198, pode voar a proa de Duna, descendo para 3000? Autorizado, reporta estabilizado, UTA 3198. Voando Duna, reporta estabilizado, pode completar 2000 então? Afirmativo, QNH 1097. Obrigado. Tango Eco e Luna November, curva direita na Pro 290. Direita 290, November. Tango 40, copia. Tango de Montes, 1648, ponto espera do 110. Mantenha o ponto espera, 1648, tá bom. Ponto espera. Livre decolagem, 1621, vento 160 graus, 08 nós. Iniciando 621. 58, decolando a 110 com primeira curva à esquerda na saída Puca, transição Caju, transponder 5443, controle em 120, decimal 8. Puxa, né, 140, pode repetir o cortejamento, sua transmissão foi muito baixa. Autorizado Maceió 250, via Upper Whiskey 58, escola da 10, primeira curva à esquerda na Puca, plantão Caju. Transponder 5443, controle 120 de Power. 140, cotejamento correto, a porta pronta para o pushback acionamento. A porta era pronta para o push. Quadra 40, controle 1208. 208, obrigado, bom final de semana. Controle, gol, no 621. Bom dia. Gol 621, bom dia, contato radar, suba para nível 360, saída da El. Qual vai direto, mate, vai? Foi da El, gol no 621. Da El. 40 graus, 099. Livre de colégio, 10-642. Estou para interceptar o ILS, QD Mike, é, o QD Mike agora é o 0805. 320, direita 320, correção. Direita 320, o QD Mike é o 080 de cima. 320, Lima, Lima, Fox, autorizado o táxi até o ponto de espera da 17, a porta pronta para o ingresso. Auto táxi. Autorizado, é para trás. Trulho 1208. 208, por um recorde. 221, 207. Controle, bom dia, o volume é 14. Gol no 648 ciente, após desvios, voo e Puca, contato radar, sub mantém o nível 370. Após desvios, voo Puca, autorizado 370, gol no 648. Eco do November, curva direita na proa 020, nesta proa intercepta, reporta estabilizado. Utilizando 319. Então, 3198, chame a torre, 1895. 198, 289, qual foi? 1895. 195, obrigado. Salvador, bom dia, o TAN 3191. 3191, prossiga. Qual a saída prevista para o Galeão? Confirma o nível em aerovivo. Nível é o 340 e a aerovia é a Brasilo 10. Gente, prepara a saída da El, Leda, Motiva. E da El, Leda. Cheque o trem 3198, o vento 150 graus 09 mais. Baixado travado, senhor. Agora sim, nível de pouso 1-0, vento 150 graus 099, está 3198. Agora sim, nível de pouso 3198. Tá, Lima, então. Patrulha 03, confirme irá fazer, realizar sobrevoo na rotatória? Azul 4207, intercepte o ILS na proa 210, reporta estabilizado, autorizado descida para 3 mil pés, reduza para 1809. 210, intercepte o ILS, reduzindo 180 pés, azul 4207, azul 4207, apenas para informação, vai seguir tráfego na aproximação, Papa Alfa 31, com 1209 graus de speed em redução, passando agora... Está agora afastado uma milha de duna, mantendo 2000 pés em descida. Ciente, azul 4207. Patrulha 03, confirme intenções. Na rotatória para pouso no Graé. Para pouso no Graé, confirme? Afirmo. Ciente, patrulha 03. Azul 4207, desça para 2000 pés, que nega 1-0 no meio. 2000 pés, 1-0 no meio, azul 4207. Patrulha 03, chame a torre no 1895. Chamará 118-95, patrulha 03. Papa Tango Eco Zulu November, chame a torre no 1895. Torre 1895, November. Azul 4207, reporte estabilizado, reduza para aproximação, devido ao tráfego anteriormente informado. Reduzindo, chamará estabilizado, azul 4207. América 238, call Recife 12545, enable 13365. 13365, back up 1255, primary American 238. Sorry, go on 648, sorry, Zafra de Aracaju, da presente. América 238, Recife 12545, enable 13365. November, tá na sua escuta. Provavelmente terá que pousar na 1-0, é com o Zulu November. Ciente, November. 3198, solo aos 4.6, libere a direita, chame o solino 219. 219, boa. Feito, mantém a saída. Mantém a saída, agora tem a 4.8. Lima Lima Fox, livre decolagem, 160 graus, 1119. Bom dia, tá 3198, livrou na sua escuta. 3198, bom dia, táxi via Alfa, reportante 2 direto. Confirme, confirme o Max? 3198, táxi via Alfa, reportante 2 direto. Ah, ok, reportante 2 direto, 3198. Para o táxi, o Xenar 61140, alterna Recife, com 2 horas de autonomia, 1-3-1-4-1 a bordo. Gente, táxi via Índia, ponto de espera torre 1-9-5, altímetro 1-0-6. 1-0-6, nível táxi via Índia, ponto de espera torre 2-9-5, chanel 6-1-4-0. Para 3-1-9-8, táxi via Juliette, para o pátio 3, posição seu gate ao 03. Aguarda o início do táxi, leva a Avianca à sua esquerda. Ok, vai pro 03 aguardando a Avianca, tá 3-1-9-8. Segue para a perna do vento da 1-0 no 1500 pés. November vai. Já iniciou a arremetida aqui, da presente, vai estar prosseguindo para no 1500 pés. Pro da Polícia Militar prosseguindo direto para parte do Graé. Correção, sua esquerda, confirmando a sua esquerda, é com o November. Tá ciente, traço November. Torre Salvador, bom dia, sul 4207, final da 1-0. 4207, aguardando informação de pista livre, à sua esquerda, um helicóptero da Polícia Militar vai efetuar o pouso pairado no pátio do Graer, não vai interferir com a sua aproximação da 1-0. Ciente, azul 4207. Apoio. Diga. 3191, não confia? Afirmativo, prossiga. Gente, autorizado Galeão, nível 340, recola da pistão 90 com primeira curva à direita na saída da Euleda Motiva, Mike Oscar Tango Vitor Alfa. A primeira aerovia que intercepta é o peso 190, após de acordo com a rota prevista no plano de voo. Transponder é 5464, controle 120.8. Ok, o nível 340 autorizado ao Galeão. Decola na 10, curva direita, da Euleda Motiva, aerovia Upper Zulu 10 até SMAP. O controle 120.8 e o transponder 5464, 3191. 3191 no cotejamento correto, reporta pronto para o pushback acionamento. Reportará. American 238, do you copy me? Autorizado Pena do Vento da 1-0, reporte visual com a Embraer da Zona Ponte em cima da 1-0. November, já autorizado Pena do Vento da 1-0, reportará visual contrário na final da 1-0. Você pode ir à base para a final da 1-7, Eco Zulu November. Vai aguardar para a base da 1-7, November. Lima Lima Fox, visual com a Embraer da Azul, cruzando o eixo de decolagem da 1-7. Atento. Atento às estrelas de turbulência, livre decolagem após, o vento no 50 graus, 09 nós. Sente. November já visual com o Embraer, cruzando a 1-7, na cortiça, aguardando instrução. Aguarda para girar a base final da 1-7, é cruzando o November. Aguardando. November, reporta um Robson 44, efetuando pouso próximo à terceira milha da pista 1-7, mantendo no meu pés. Próximo, November. Olá, Salvador, bom dia, o gol no 094, com a informação Lima, portão 4, autorização para Fortaleza. Bom, 094, informação em curso é a Mike, a notificação é o vento 160 graus 109 e o altímetro 1-0 no 6. Confia. Afirmo. Gente, autorizado Fortaleza, nível 370, decola da 1-0 com primeira curva esquerda na saída. Momo transição frutí. Aerovia do peso 19, transponder 5461, controle 120.8. Autorizado Fortaleza, nível 370, decola da 1-0 com primeira curva esquerda no perfil da Momo, transição frutí. Via Upper Zulu 19, transponder 5461 e o controle 1298-16, gol 1094. 1094, procedimento correto, reporta pronto para o pushback acionamento no gate 04. Reportará gol 1094. Solo, bom dia, azul 4207. Azul 4207, bom dia, táxi